interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Ah, meu, olha aqui, meu. Cara, é dinheiro pro atraso, é caixinha. Meu, o cara não pode falar nada. Cara, assim, ó, é todo mundo falando isso, falando aquilo em cima do outro. Bah, meu, bah, tudo saco cheio desse pessoal aqui, entendeu? Bah, meu, girimum, cara. Vou acabar com esse troço aí, meu. Vamos lá, entendeu? Bah, o negócio é cinema, cultura, futebol, Grêmio! Meus amigos do PB, eu quero ser o âncora desse pretinho básico. Porque eu não aguento mais a falta de liderança desse menino aí, o Alessandro, que comanda o programa há muitos anos. Ele está enfraquecido. Precisa de um galo forte pra meter as puas no que está acontecendo, querido. E o cara, modestamente, sou eu, querido. Vote em mim. negoveio.com.br, ponto qualquer coisa, querido. Eu sou o âncora ideal. Porque comigo, querido, essa bosta não afunda. É evidente, né, que nós, a partir do momento, né, que assumirmos a ancoragem, né, do Pretinho Básico, é evidente que vamos fazer aquilo que deveríamos já ter colocado em prática, né, do planejamento, que é evidentemente, né, uma extensão, um programa maior, né, que é aquilo que todo mundo pede, passarmos a ter 2 horas, né, de execução, e é claro, né, planejarmos agora, antes que o Pretinho desande, né, vamos, porque isso é normal, né, se deixarmos para fazer as mudanças quando já estiver prejudicado, o problema já não vai mais adiantar, né? Haja visto aí o exemplo que nós temos do time, né? No clube que até então eu vinha, né, fazendo o planejamento e larguei justamente para estar aqui. E eu gostaria então de contar com a colaboração, porque de você, que é, né, evidente, o ouvinte, né, que é aquele que determina, né, porque nós queremos ficar mais tempo no ar. Esse é o objetivo, né? Mas eu não consigo dizer tudo que eu sou uma pessoa educada, né? Mas terminou, meu. Eu sei o que é pior, né? Você que é o Pai ou Meira. Meira, meu nome. Muito bem, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e para todo mundo pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Esteja conosco em 2 edições diárias, de segunda a sábado, entre 1 e 2 e entre 6 e 7 da noite. Fala aí, querido Mr. P. Oi, evidente. Tudo, né, bem, Mr. P. Só para continuar. Fala, Marcola Marcos Pianger. Estamos aí na atividade. O homem do cala boca. Olha que lata que tem esse Marcos Pianges, cara. Eu tô bebendo demais. É, né, uma coisinha feia, né, cara? Não, não é nada. É coisa querida. Então, cara, só coisa quem querida. Acha bonitinho é a mãe dele. Olha lá, né? Sabe não, que não, esse aí começou a caminhar com 5 meses, né? Porque ninguém queria pegar no colo. Só que não tinha contado essa piada hoje. É, né, verdade. Fala, Porazinho! Sou eu, velha! É nóis, velha! Maurício Amaral! Ô, oh, quem chorou primeiro no parto do Pianges foi o médico, né? Não, e o médico devolvia e dizia assim: não tá pronto! E começou a dar tapa na cara do cara. Esta é a estrela móvel deste Pretinho, Neto Fagundes! Fala, Neto. E não me vem pra cá com estrelinha, né, compadre? É estrelão! Não, vem pra cá com estrelinha. Fala, meu compadre! Não é com padrinho, né? Não, com padrão. Coca-Cola abra felicidade, nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E Lojas Colombo, você pode, você merece. Aliás, a propaganda da nova skin. Tu que és? Opa, meu nome é Alexandre Fetter. Obrigado. Bom, prazer. Prazer é todo meu. Nós somos a rapaziada do Pretinho. Propaganda da nova skin na TV, já viram? Do celular? Chega um anão com um mulherão E aí o garçom bate, e aí, baixinho, vai querer uma cervejinha? E o baixinho, e o anão se envolve. O anão é a cara do Neto Fagundes. É igual ao Neto Fagundes, cara. Só que é mais alto, pô. Mas não é o Neto. Não é o Neto, cara. Não é o Neto, mas com o querido ouvinte, quando enxergar o comercial, vai se lembrar, vai se ligar. Muito bem, hoje é o anão. Cervejão, né, cara? Óbvio, né? Aí o anão se invoca e diz... Ele diz que não me vem pra cá com unha. Que unha o quê, rapaz? Você quer? Eu quero um cervejão, mano. Tô com mulherão. Tô com mulherão. Boa, é isso aí, muito bom. Muito bom. Um abraço, Moresco. Segunda-feira, dia 30 de agosto de 2010. Hoje é dia do vendedor lojista. Eita! Ai, as vendedoras é lojistas. Cara, tá pergunta, aí um... posso te ajudar? É. Mas pode, tá, eu tô com o meu carro ali enguiçado na frente. Pode, eu tô com cheque especial. É, eu sou de verdade. Mas é isso aí, ele quer te ajudar, quer te oferecer alguma coisa legal pra comprar. Enfim, vendedor lojista, muito obrigado pela sua existência. Pela vendedora lojista. Se não fosse o vendedor lojista, imagina como seria a nossa vida. Tem que ter vida. Talento, né, cara, pra vender. Eu li um livro que dava dicas como pegar vendedoras lojistas. Ah, é? É. Como pegar, né? No sentido. Namorar, né? Sim. Ficar com casar, ela. Né? Uma das dicas era o seguinte: atender, botar o teu celular pra despertar durante tu na loja, põe pra despertar o celular, atende e diz: pá, meu Deus e tal, e sai. Apavorado da loja. Ah. Depois volta, depois de uma semana, dois dias, e diz assim: olha, aquele dia me ligaram avisando de um acidente com a minha avó. E tu me passou uma energia super boa, cara. Um negócio super bom. E, enfim, eu me senti super acolhido contigo ali do meu lado. Eu queria sair contigo, te conhecer melhor. Cara, tu acha que tu vai ganhar alguém assim, cara? A mulher vai achar que é um psicopata, cara. Olha só, olha. O livro é extraordinário. A volta, muito bom livro. Grande abraço a quem fez esse livro. A mulher vai fugir de ti achando que tu é louco, cara. É dois livros. Cara, eu não sabia que o Potter tinha escrito um livro. Hoje é cadê o guri? Não, o Potter tá gravando com o Patrola na Expo. Ah, Inter. É verdade, o Patrola hoje foi na Expo. Na verdade, coisa boa, ele é vai vir na quinta. Ele é um dos bezerrinhos da Expo Inter lá. É verdade. Tá em exposição hoje. Aproveitem, mamão. Aproveitem, pessoal. Vamos aos destaques do Clique RBS. Marcos Piangers, Florianópolis, está cada vez mais perigosa, Marcos Piangers. Uma mulher foi vítima de um sequestro relâmpago na Avenida Beira Mar Norte ontem à noite. Em Florianópolis, por volta das 9:30, a vítima foi rendida por dois assaltantes bem na frente do McDonald's. Pá. E ela foi levada em direção ao continente. Alguns minutos depois, a mulher foi deixada no bairro Coqueiros, enquanto os assaltantes fugiram com o carro. O veículo foi encontrado às 11:30 da noite em Campinas, São José. A prova de que Floripa não tá tão violenta assim é que isso ainda é manchete lá, cara. Aqui eu acho que acontece mais não vai manchete, não é destaque do clipe. É, mas que começou a ser assim, começou a ser manchete, agora já virou normal. Agora é normal, aqui rola Floripa direto pode isso. É verdade, mas não... Floripa não, ainda é sazonal e quando acontece a cidade se emociona. É verdade, você está certo, Marcos. Assim, né? Não, e aí o cara pensa, pegaram o carro, deve ser uma nave, um carrão importado. Não, era um carro regular, um Gol. Entendeu? Ou seja, qualquer um pode ser. Sim. Entendeu? Entendeu? Um carro normal, que todo mundo tem. Claro. Pode o carro mais vendido do Brasil, né? Exatamente. A não ser que você ande a pé. Mas eu acho que não anula, né? O fato de raro não anula o fato de estar sendo cada vez mais frequente, né? Portanto, vem ficando cada vez mais perigosa. Aliás, qualquer cidade vem ficando cada vez mais perigosa, cara, né? Esses dias aqui no programa a gente teve um relato de um cara que tava andando pela Beira-Mar Norte, o ladrão foi assaltar ele e disse: pô, meu, eu não tenho nada aqui. É verdade. Vocês não lembram disso? Claro, lembro. É o ladrão constrangido, vá, atravessou. Tá, meu, pode ir, cara. Atravessou a rua e foi assaltar outro. Isso ali na Beira-Mar Norte, onde aconteceu o sequestro relâmpago, né? Jovens do sexo feminino começam a fumar antes. É o que revela a pesquisa. Brasileiros de até 30 anos começaram a fumar em média aos 17 anos e as mulheres brasileiras começam a fumar antes dos 15. É isso aí, a besguinha começou com 9, né, Magnata? É difícil fazer parar, né? Teve que tinha os olhos bons ainda, né, galera? Que dureza, as mulheres têm mais tendência a dependências com cigarro e química. Parece que faz mais mal para as mulheres, tanto o álcool quanto o tabaco. Né? Mas tu vê as meninas... As mulheres são mais propensas a ter problemas. De 20 e poucos anos, 25, 26 anos, anos que já fumam há um tempo, com a aparência de mulheres de quase 40, né, cara? É horrível. Com a pele envelhecida, enrugada, a aparência de quem fuma, né? A pele oleosa. Uma grávida cambaleando e fumando. Mas hoje a gente vê mais guria fumando do que guria na festa, né, cara? É verdade. Eu acho uma gracinha, cara. Uma pessoa fumando. Que é isso, cara? Uma baforada assim na tua cara. Maluco, cara. Não, legal é o cheirinho que fica nos dedos, né, cara? O cheirinho dos dedos, os carinhos assim no cara. Aquela língua, daí tu beija a mina, aquela língua zeda. Boquinha de cinzeiro. Já fumou, né, lá? Adoro um cigarrinho, adoro um cheiroso. Principalmente depois, né? Principalmente durante voo. No avião, adoro fumar. Tá cada vez melhor, né? Eu te vi numa peça de teatro final de semana. Maravilhosa. Eu faço o papel de um sofá agora. Cada vez melhor, né? Todo mundo senta em cima. Senta. A gente que conversa com muita gurizada, né? Não faça essa bobagem. Não comece a fumar. Até porque. É só conversar com alguém que tentou parar de fumar. Antes, se tiver vontade, vai lá e conversa com alguém. Nós temos Everton Cunha aqui. Sim. Tentou e conseguiu. O Everton agora, hoje é viciado em adesivinhos anti-nicotina. Não, cara. Mas tu usou algum tipo de método assim? Nada. Porque hoje em dia a força da mente. E tu tremeu algum dia? Sim. Várias vezes. Eu reparei, agora tu não treme mais. Mas eu já te vi tremendo a síndrome da abstinência. Era frio, era frio. Mal agasalhado. Como a aparência melhorou, né? Muito! Hoje eu cheguei aqui, o Fetter me recebeu. Cara, tu tá a cara hoje, mais do que qualquer outro dia, do Bruno, meu cachorro. O cachorro lá de casa. Eu não tenho cachorro. O cachorro lá de casa, o Bruno, com esse cabelo aí, tá bom. Cara, falando em Bruno, eu não tinha assistido o filme Bruno aqui. Não tinha. Bom, o Borá sou totalmente fã, cara. Mas o Bruno, que é loucura demais, que eu. O Bruno, ele se puxou, né? Demais pra mim, cara, entendeu? Eu lembrava só do Piantes. Na defesa, na autodefesa. Muito sem noção. Cara, o Bruno é demais. Extrapola limites, cara, com certeza. É muito bom o filme. Eu prefiro o Borá, cara. Também. Mas você falou. Falando de cigarro, voltando, eu queria deixar um recado também. Pra você, criança que tá começando a fumar agora. Gurizinho aquele da Indonésia. Da Indonésia tem agora os adesivos do Ben 10, antinicotina. Adesivo antinicotina do Ben 10. Tá vendendo, né, Almir? E dos Beckharinger. Lembrando que pra Bakugan. Pra quem começa a fumar cedo, quanto mais cedo começa a fumar, mais cedo recebe o carnê. Da conta, né? Do financiamento que é o fumar, né? A Marlboro tá anunciando o Discovery Kids já. Não fala assim. Backyards, oferecimento Marlboro. Fala, pause. Falando em fumar, Magnata, deixa eu falar um negócio pra ti. Fala, pause. Fumou o showzinho da tribo lá em Rio Grande. Bombou, tamo com uma nova formação. O Aquiles assumiu os vocais. O Zé Orlando tá em carreira solo. E o que tu faz na banda, Paulo? Eu só administro. a verba. Todo dinheiro, né, Paulo? Só administro a verba porque tem que pagar a banda, né? Tem que pagar o ceguinho. A galera tá cada vez mais esperta. Olha, o pessoal tá estudando braille mais, né? Aquiles que assumiu, então. Aquiles que é o baixista, agora canta, né, Magnata? É nóis. O Rio Grande do Sul tem o maior índice de suicídios do país. Somente no ano passado foram 1.151 suicídios, uma média de 3 por dia. A maioria no Alegrete lá, né? Que isso, não tem o que fazer. Pra mudar essa situação, o Ministério da Saúde tá financiando um manual que será entregue para o manual do suicida. Que será entregue para todos os setores que atendem questões de saúde, como bombeiros, médicos, enfermeiros e outros. Que loucura. A maioria dos suicidas morrem perto de um telefone, buscando ajuda. Se arrependem no meio do caminho, entendeu? Então a dica é tipo um tiro na cabeça logo, pra não ir, não tem como pedir ajuda. Para não ter chance, Que isso. Pai, imagina tu ser um suicida frustrado, cara. É muito fracasso. Lá em Floripa, cara. O cúmulo do fracasso tentar se matar e não conseguir. Não é, cara, porque o cara se matar tem que ser homem, rapaz. Tem que ser macho, tem que ter coragem pra se matar, não é assim? Conseguida aí, né, cara? Eu vi uma frase uma vez. Ou tá muito fora de si. Eu vi uma frase uma vez que o cara que se matou deixou uma frase, né? Era um duelo entre eu e eu mesmo. Bah! E o outro eu ganhou. Cara, bem certinho. Bem certinho, já deixou. Né? Eu não sou esquizofrênico. Nem eu. Tem uma história do cara que se matou numa redação de jornal. Quem me contou foi o Escoto, meu professor. Isso é normal, da faculdade. Né? O meu nome, salário, né? O Escoto. Escoto. O Escoto, lá da UFSC, que me contou pra turma essa história, que o cara era, enfim, sofria de bullying na redação, imagina, era um babacão, né? Aí foi pro banheiro... Como assim, cara? Tá, ele dizer, sofria não. de bullying, é, cara. Enfim, todo mundo sacaneava ele não, muito. Peraí, só um pouquinho. Tá querendo um dizer babacão, que eu sou um babacão cara. Aqui não, no não, programa. Não, não. Eu sou o cara que sofre bullying aqui, cara. O cara sofria de bullying e tal, na redação do jornal, aí foi pro banheiro e pá, deu um tiro na cabeça. Aí o primeiro cara entrou no banheiro e falou assim, mas é um babaca mesmo. Porra! Foi na hora de morrer. Pelo amor de Deus. Tem um cara morto lá, os caras sacaneando. É um babaca mesmo, né? Olha o que ele fez aqui, pessoal. Ai, cara, que eu comentar o troço com vocês que eu comecei a rir agora e me deu um medinho. Às vezes eu tenho medo de não conseguir parar de rir, cara. Sim. Eu tenho medo de não conseguir parar de rir em alguma eventual situação, assim, apresentando um evento sério. Só ou acontece comigo, no microfone. Na igreja. Na igreja, enfim, em qualquer lugar. E aí eu me lembrei que no nosso blog do Pretinho, tem a nossa querida colega Kátia Suma, apresentadora do Camarote TV Com aqui pro Rio Grande do Sul, numa crise violenta, ao vivo, de riso, ela não podia rir, entendeu? Sabe, ela tava falando sobre a feira do livro. Mas aí é que tu mais ri, quando tu não pode rir, aí que tu ri. Cara, acontece muito isso. Aí tu não para. Eu não sei se vocês lembram do caso da Lilian Vitfibe, foi o mesmo caso aí com a Kátia Suma, tava andando comigo, as queridas. Na mesma extensão, muito engraçado. Procure no blog do Pretinho a Kátia Suma tendo um ataque fulminante de riso no programa, ao vivo. E é incontrolável, cara. Depois você pegar, é o troço. Já teve isso lá, né, no Galpão? Cara, eu tive uma vez que o Tio Nico contou uma piada. O Galpão pelo menos não é ao vivo, né, cara? Dá pra gravar de novo, né? É verdade, mas só que era... Denúncia, o Galpão não é ao vivo. Não, mas é que ele é registrado, mas ele é ao vivo. Boa. Entendeu? Ele é apresentado num outro dia, mas é que ele é todo no formato ao vivo, né? Sim. Não tem parada. Ficou meio enrolado esse teu... Tu quis te explicar, mas... Não, mas é o gravado ao vivo. A única coisa que eles fazem é aproximar a troca de palco. É só isso. Uhum. Entendeu? O resto tudo tá valendo como se fosse ao vivo. Certo. Só aquele espaço ali, aquele intervalo é juntado. O Tio Nico contou uma piada e eu comecei a rir e tinha que voltar e o assunto, o próximo assunto era sério, né? Você não tinha nada que ver com aquela bobagem que a gente tava rindo. Mas a gente não parava de rir, cara. Eu olhava pra ele e ele só olhava pra mim e tentava falar um negócio e ele só dizia, tira o neto do meu lado. Tira o neto do meu lado que eu não tô conseguindo parar de rir. E o tempo instável, amiguinhos, registrado durante o final de semana, permanece ainda hoje. Temperatura deve sofrer leve queda por causa de uma massa de ar polar que avança e favorece a entrada de ar frio. Mas acredito que aquele frio violento que sofremos há umas semanas aí, há um mês mais ou menos, não vai voltar, né? Aí acreditando. Tu prefere que não venha? Não, eu acredito mesmo, cara. Eu acredito. Acho que acabou aquele frio, né? Forte mesmo, ela acabou. Que vai ter zero. Vai ter mais uma semana. Vai ter zero aí, de novo? Não esquece que a gente tá agora ainda, no mês de agosto. Nossa, final de agosto. É a época mais fria. Diz que o feriado de 7 de setembro vai ser gelado. Diz que a próxima semana vai ser. É mesmo? É mesmo. Fazer o quê, cara? Não tem que escolher. É inverno até o dia 23, né, gente? É isso aí, né, gente? É, gente. Bom, então vamos ser otimistas. Faltam só 24 dias. Só isso. 25 dias. Pra primavera. Tô, cara, eu sou um homem calorento. Homem quente. Cara quente. Vamos fazer aqui a rodada aí, falar com o Marcelo e Marcelino. Vamos parar com esse papo furado aí, falar de notícia que importa pra sociedade, pra comunidade. É verdade. Sequestro relâmpago em Florianópolis. Isso é fichinha, né, Marcelo? Torrezada na cara de Florianópolis. É verdade, só o Caco Marcelo. Um sequestro por minuto aqui, rapaz. Isso é que é cidade. Verdade, tu mesmo foi assaltado hoje na descida do morro. Verdade, eu já ando com um monte de ouro pra ser assaltado mesmo. É verdade. Eu quero ver bandido, policial, correria, tiroteio. É verdade, tá andando cheio do ouro e não me paga meu salário. Passei a semana passada no Intercontinental lá em São Gonçalo, lá em São Conrado, no Rio. É verdade. Passei a semana toda lá pra ver se ia aparecer os loucos e nada, de novo. Tá desocupado o hotel já, né, Marcelo? Onde tem tiroteio, toque. É verdade. Tapa na cara da sociedade. O jovem é preso após pedir para a mulher esconder drogas na calcinha. Oh, é verdade, quem aqui, né, amigo? Quem aqui nunca botou um charuto na calcinha da mulher, verdade. Dentro da calcinha, né? Incidente foi registrado em Davenport, no estado de Ohio. Só um minuto, produção. O cheiro do quê? Das drogas? Não, da calcinha. Cheiro do charuto, Marcelo! Para, deixa o cara falar, cheiro da calcinha deu uma disfarçada no cheiro das drogas. É, aí o cachorro não achou. Cachorro teve dificuldade pra encontrar. Bacalhau. É verdade. Homem desce de carro, fica nu e alega que garota colocou feitiço nele. É verdade, boa noite Cinderela, né, Marcelo? Quem aqui nunca foi enfeitiçado por uma garota, né, porra? Só o Mr. P. É verdade. Sim. Americano pega 30 dias de cadeira de... cadeia, né? De cadeia, Marcelo! Lê direito o TP, Marcelo! Tá rápido. Lê direito esse TP, Marcelo! Segunda-feira é difícil, cala a boca, Marcelo! Pois reclama dos índices de audiência! Americano pega dias... 30 dias de cadeia! Opa! Desculpa, Almir! Valeu, Almir! Tá grande cortando, abraço, viu? Tá cortando nosso quadro. É sabotagem da Rede Globo, é amigo. Verdade! A Rede Globo mente. É verdade, é verdade. Jamilson Johnson foi condenado a pagar $200 após acertar soco num cavalo da polícia. Não pode bater em cavalo da polícia. Tentou acertar a guardinha, acertou o cavalo, tadinho do cavalo. Ele agrediu o animal após ser expulso de um bar. Em Saratoga Springs. Ah, Saratoga Springs é terrível. É muito violento, é muito violento. Quem aqui nunca agrediu um animal, né, Marcelo? É verdade, adoro agredir uma égua, uma ovelha, né? Eu já agredi várias éguas. É verdade. Barranquei. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. Valeu, vai dar aí, vai, Pikachu. Muito bem, me diverti escutando as maneiras de irritar uma mulher. Aqui vão algumas maneiras para irritar um homem, diz a Manuela, que inclusive já fez algumas e funciona mesmo. Ah, é? Ela pediu aqui um pó ficar tranquilo pro amigo Rafa. Beijos, adoro Rafa. Vocês, principalmente as risadas gostosas do Fetter. Que isso. Tem que rir sem parar, Fetter. É um cara que joga muito charme, o Alexandre Fetter. Pois vamos e lá. Sempre perde, ele né, cara? Passa o programa. Ele joga a chave, não. Joga, não, não. Sempre perde. E quando tem esse elogio, tem aquele comentário assim: que isso, né? Nunca vi ele ganhar jogando chave. Aqui tá a lista da Manuela. Coisas para irritar os homens. Use o espelho retrovisor interno do carro para passar batom e depois deixe-o completamente desregulado e de preferência sujo de batom. Brincando. É difícil de arrumar depois. É, mas tem os carros chiques que tem no Mas só carona só ali, botar o banco no lugar já tá bom, não precisa nem essa outra parte. O banco, é. Critique importante. O time de futebol dele. Bah. Quando tocar aquela música romântica que ele nunca ouviu e nem conhece, dá uma suspirada bem fundo, olha nas nuvens e diga algo como, por exemplo, ah, como era bom. Insinue que você é mais inteligente ou que sua profissão é melhor que a dele. Quando ele estiver mais alegre que de costume, a perguntinha tradicional, bebeu de novo? Puta, isso é horrível, isso, né? O cara chega feliz e... Tu bebeu. Isso é um saco mesmo. Se demorar pra colocar a camisinha, diga pra ele, ah, não fica nervoso, se não der a gente termina amanhã, tá? Quando ele perguntar, foi gostoso, diga, não te preocupa comigo, eu tô bem, eu juro. Quando não conseguir consertar qualquer coisa, diz, precisamos chamar um homem pra consertar isso aí. Clássico chamar um homem. Quando estiverem se abraçando, diga que uma boa academia pode resolver o problema da barriga dele, mas que ela não se importa, tu não te importa e se tiver assim, fica assim, não tem problema. Dá uma mexida de vez em quando no celular, na carteira, procurando pista de uma possível traição. Chama ele de Paulão, por exemplo, se ele não tiver o nome de Paulo, né? Quando estiver no auge. É a pior que se for Pauladão, né? E volta e meia chama pra discutir a relação. Chora bastante enquanto conversa. Mandou, portanto, a Manuela Monte as coisas que irritam o homem. Manuela Monte. Manuela. Acho que o que mais cansa no ADR é que ela nunca evolui, né, cara? Enfim, depois de 8 anos casado, eu ainda tô discutindo datas que eu esqueci no primeiro ano, assim. É um negócio que nunca passa. Quando de volta, né? Tipo assim, o nascimento da tua filha. A gente, né, já falou sobre isso. Cara, mas enquanto discute isso aí, tá lindo, cara. Tá na lixeira, cara. Tá, claro. Tá ali guardado. Pode piorar, então. Rascunhos. Pode piorar muito, cara. E aí, meu culpado? Quanto tempo tá casado, mano? 8. Nem começou, cara. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. O grito de pavor é o melhor. Cara, mandou um grande abraço ao pessoal dos Correios ali da Fernandes Vieira. Tive ali todo mundo ligadíssimo. Todo mundo legal, hein? Eu uso muito os Correios, Magnata. E o pessoal do ECAD, aquele dia a gente falou no ECAD aqui. Eu cheguei agora na Expo Inter, ontem fomos gravar o Galpão lá, né? Com o Tio Nico e toda a equipe do Galpão Crioulo. Mas os caras ao vivo. É ao vivo. Isso. Aí chegou o pessoal do ECAD ali, né? Disse assim, ó. Ainda bem que vocês falaram bem do ECAD, a gente tava no bico. Ah, Mandou um abraço, pessoal. Vai rolar um descontinho amigo, então, pro próximo evento. Por favor. Pessoal que sempre ouve Pretinho também no Hospital Mãe de Deus. Todos os rádios ligados no Hospital Mãe de Deus. Laboratório de sangue lá, todo mundo ouvindo. Impressionante. Verdade. Fiquei até constrangido. É verdade. Constrangido. Também fico, é verdade. Muita fama, né? Verdade. Chega lá, os caras estão ouvindo Pretinho. É, meio constrangedor. É verdade. O cara em coma levantou pra abraçar o Fiângela. Vai mais lá, cara, parece. Tá ressuscitando os mortos lá. Certo dia, nego velho precisava de uns pila e pediu emprestado pro parceiro dele. Vem cá, ô Zandonaide. Como? Zandonaide, um baita. Ó, me empresta R$100 aí, Zandonaide. Só não leva a mão, nego velho, só tem 50 pila. Não tem problema, querida, fica me devendo 50. Mandou o Vitor Beretta de Floripa, rapaz. Aí, meu irmão. Ai, tá bem, queridos. E tu, Porazinho, quer mandar abraço pra alguém, Porazinho? Quero mandar abraço. Então manda teu abraço aí, mano. Hoje é segunda-feira, é dia do abraço, né, cara? Eu quero mandar um abraço pro seu Rubens, o cachorrão. Grande Rubens, grande Rubens. Que me deu uma camisa do Força e Luz, cara. O seu Rubens é avô das minhas sobrinhas, a Pietra e a Gisela. E uma camiseta do Força e Luz, o clube que completa 80 anos agora. E a sua sede, né, foi vendida. Vai ter um baita empreendimento ali. É verdade. Na Alcides Cruz, em Porto Alegre. Joguei muita bola lá quando eu era guri. Então um abraço pro cachorrão. Participou, né? Não, jogava. Naquela época eu jogava. E jogava também pra bateria da Imperadores do Samba. Eu fui ensaiar sábado, né, tá demais. E deixa eu dar só um recadinho aqui, porque a bateria da Imperadores, parte dela estará no Botequim Itapema, dia 10 de setembro, no Long Play, com o DJ Porã, DJ Cafu e banda Casa da Sogra. Então vocês estão todos convidados. Cafu, muito bom, Cafu, hein? Cafu. Mas e o Samba Enredo e o pessoal tá demais, tá demais, vocês vão gostar. Vocês podem aparecer lá, eu já convidei todos vocês. Itapema. Todo sábado e a partir do mês que vem, toda quarta também. Sábado já é tem a definição? Vai lá, Porazinho, senão vou eu. Vocês são muito chato, meu. Mandou um abraço pessoal do Imperadores aí também. É isso aí, Netinho. Cara, tu sabe que fez sucesso a lista de coisas de pobre que eu contei aqui na sexta-feira. Claro, né? Que fez, cara. E aí tem mais uma lista. Foi sucesso entre nós, muito obrigado, cara. Maurício. Muito obrigado. Na Imperadores, tu é o sucesso. Tu sabe direcionar bem o material pra mim, Maurício. Obrigado. Muito obrigado. Cara, outra coisa de pobre é sagu, né, cara? Sagu. Peraí, um pouquinho. Sagu é coisa de pobre. Pode ser de pobre, pode ser de rico, pode ser ruim, pode ser bom, mas sagu é bom. Mas coisa de pobre não é ruim. Sagu regenera. Quer dizer que é ruim, né? Sagu regenera, tu sabia, né? Ele vai criando assim. Tem aquele bacião em tudo que é buffet. Tem um bacião, tu vê muita gente se servindo e ele tá sempre lá em cima. Tá sempre. Nunca desce. Quando mais te serve, ele vai. Tu nunca viu a mulher repondo o sagu. Mas tá sempre cheio. E ele tá sempre cheio. Pô, deixa eu mandar um abraço pro... O sagu é mulher. Pro restaurante Klaus House de ali em... Morro Reuter, que é o melhor sagu do mundo, velho. Já almocei lá. É sagu de rico. Lá é sagu de rico. Você viu a minha foto lá? Claro, vi tua foto lá. Não sei lá. Tua foto tá na parede. Digamos aqui que sagu depende do sagu, mas não deixa de ser de pobre, né? O problema é a rima, querido. É, o troço é melecoso, ceboso, meio asqueroso também, né? É. Mas é que compra sagu? Mas fedorento eu não concordo. Não é fedorento, tem cheiro de vinho, né? Depende do vinho, exato. A maior prova que sagu é de pobre, porque quando falta o creme vai leite, né? Ah, sim. Melhor ainda o leitinho. Aí é uma combinação, cara. Melhor ainda o leitinho, né? Leitinho no sagu. Outra coisa, cara, que pobre tem bastante é coleção de caneca de chopp, né? Faz uma coleção das canecas de chopp. Primeira festa. Esses dias, rico, não é? Esses dias, cara. Caneca de chopp. Fazendo uma faxina, uma geral na casa da minha mãe, a gente achou vários canecos de chopp, de bailes, de tudo quanto é lugar do interior do estado, cara. Uma loucura. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, mãe, encaminha isso aqui pra alguém. Recicla. Eu gostava muito da roupinha que botava nos botijão de gás, querido. O negócio é plástico. Aquilo também. Que coisa linda. Ô, meu, outra coisa que, assim, ó, é de pobre, cara. Não tem o que dizer. É seiva de alfazema, né, Moreno? Bom, Moreno. Perfuminho de vó, cara. Vou botar na seiva de alfazema, Moreno. Vai arrasar, Moreno. Perfuminho de vó. Ganhar e usar seiva de alfazema é demais, cara. Outra coisa é churrasqueira de tijolo, né, cara? Churrasqueira de tijolo, meu. É a melhor. O Eike Batista tem uma churrasqueira de tijolo. De tijolo assim. Aquela. Não, não, mas é tijolo. Aquilo é barra de ouro, cara. Tijolo empilhado. É barra de ouro. É feita de tijolo. Tá falando, é só empilhado, dois lados, duas paredezinhas e largar em cima. No canto do pátio, só isso aí. Geralmente é o melhor churrasco. É o melhor. É o melhor churrasco. Eu não posso mentir que eu fiz um salchipão na Praia do Ouvidor em março. Salchipão. Salchipão, salsichão e pão. Nunca ouvi falar nisso, cara. É. Tu mora onde? Não, a nomenclatura nunca tinha. Salchipão. Salchipão. É, vou falar. Tu já tinha escutado isso, cara? Salchipão. Já tinha escutado isso. Nota que tu não é pobre, cara. Tu não é pobre. Porque no meio dos pobres, salchipão é uma coisa normal. É hit, é hit. É o riquinho do bairro ideal. Eu não sou gaúcho mesmo. Cara, churrasqueira de tijolo, pobre não resiste. Eu tô olhando os tijolinhos, dá pra fazer um churrasquinho. Vamos fazer um churrasquinho aqui, né? Vendo fazer a casa, o cara faz churrasco. É, cara. E pior de tudo, cara, é que tem gente que aproveita umas madeiras que tá na banda, assim, pra fazer, botar como lenha. Isso é perigoso. Isso é perigoso, cara. Não faça isso. Não. A melhor coisa é aquele telhado de amianto. Churrasco, a lenha é com lenha. Lenha. Madeira não. Madeira pintada não dá, porque na hora que queima a tinta, ela libera toxina. Isso aí. Aliás, nosso querido amigo e ouvinte Fabrício Carpinejar escreveu na Zero Hora hoje um texto maravilhoso. Ele é muito bom. Assim como ele, né? Muito maravilhoso. Ele é bonito. Não interessa se ele é bonito ou não. É, cara, o que interessa é que o cara escreve bem, velho. O cara é um gênio. Não é só o rostinho bonito escrevendo. É um rostinho bonito também. Ah, tá, porra, tu é Miss Brasil. Tá, tu é Miss Brasil. Tô falando que eu... Tá, e o que ele escreveu? Mas o que interessa se a pessoa é bonita ou feia, cara? Mas, cara, eu tô dizendo que se eu fosse mulher, eu ia querer, entendeu? Tá bom, porra. Tem uma família lá de Alegrete. Porra, não vou conseguir falar por que que o cara é genial. Não vou conseguir. A gente não gosta quando tem um feio, mais feio que a gente, cara. A gente fica com ciúmes. Eu não, cara, eu gosto quando tem um feio mais feio que é. É difícil um feio mais feio que eu, mas eu gosto. Aqui na mesa, eu já fico enciumado. Ele falou que nenhuma mulher resiste a um homem carregando um saco de carvão. Ele disse que ele nem sabe fazer churrasco, mas ele carrega um saquinho de carvão. Agora, o melhor de tudo na coluna é essa que ele escreveu na Zero Hora de hoje, que estão comentando, é que ele encerra dizendo que ele nunca usou, ele não sabe fazer churrasco. O pai dele, em função de ser separado, ele nunca teve esse aprendizado. A intimidade com o Então troço. Ele encerra dizendo, olha aqui, ó, eu tenho um estoque de saco de carvão na minha casa. Mas todo domingo é sagrado. Eu vou no super e compro um saco de carvão. Maravilhoso pra ele. As mulheres adoram. E aí ele faz a relação de que um homem com saco de carvão é o mesmo que uma mulher sem calcinha quando fala pra ti, eu tô sem calcinha. E aí enlouquece o homem, né? E ele então diz, olha, muito eu bom. Tenho um saco de carvão da mesma maneira que uma mulher não usa calcinha. Outra muito boa. Mas é bacana. É a parte da carne que ele diz assim, ó, a melhor coisa pro homem é quando ele discorda do açougueiro. Porque aí o cara diz assim, quem sabe essa carne? Não, essa não tá boa. A boa não... O cara tem que ter aquele momento, aí ele olhando assim, pô, esse aí manja. Cara, mano, é superior, esse cara manja. Tá aqui uma baita carne, ó, o cara. Não. O cara não tá busca bom. Outra lá, lá. Busca outra lá. Tá bem, era esse, por assim, não, ó. Tem só o encarte do supermercado que faltou aqui, mano. Tá, vai lá, então. Tá? Guarda o encarte. Porque pobre que é pobre não resiste ao encartezinho de supermercado, né, mano? Pô, eu sei, cara, eu sei como é que é. Pra ver as ofertas, né, pô? Claro, tá me confundindo, Maurício. Deixa mais de Potter. Tem que exigir o desconto daí lá no caixa, né? Aqui, ó, é 19 centavos mais barato. Moça. Ah, esses dias eu vi esse um cara fazer uma aqui, bronca no caixa do supermercado, porque ele tava comprando um produto de uma promoção que ainda estava sendo anunciada, mas já tinha terminado. Vai. E aí o cara chegou no caixa e a registradora registrou ali e tal, fora da promoção. Ele, não, peraí, mas eu tô levando 3, vou pagar só 2. Não, senhor, essa promoção já terminou. Ô, gerente, o cara chamou. Vai. Aí já começou. Já deu bolo. Demais, adoro. E o cara com o papelzinho já encostou. Claro, aqui, ó, pai. Aí o gerente teve que abocar, né? Falou, não, senhor, tá, pode levar e tal. Pro desconto de 10 pila. Nem isso, cara. Nem 2 pila, 2,50, 3 pila. Mas é que faz diferença pras pessoas, cara. 2,50 na tua vida, hoje, amanhã, depois, até o final da semana, já é 12 pila, cara. É isso aí. Entendeu? Mais até. Boa tarde, bebês. Estou contribuindo pela primeira vez com o programa. Espero que leiam. Vai aí algumas frases do simpático Dr. House. Que é tu, na real. Que as pessoas insistem em achar parecido comigo, né, aliás, cara? Aliás, tem no blog do Pretinho também uma foto tua fazendo um assalto nos Estados Unidos. Eu vi. Igual o Feder. Eu vi. Muito obrigado pelo carinho. Eu amo vocês. Então diz o Dr. House, mentiras são como as crianças. Apesar de inconvenientes, o futuro depende delas. Boa, é verdade. Se você fala com Deus, você é religioso. Se Deus fala com você, você é psicótico. Demais, cara. Por que Deus ganha crédito quando alguma coisa boa acontece? Pausa para reflexão. Ainda é ilegal fazer autópsia em uma pessoa viva? O que mais que tem aqui? Uma freira fala pro House: a irmã fulana acredita em coisas que não são reais. Aí o House responde: pensei que essa fosse uma exigência para a sua atividade. Tá bem, era isso. Mais uma: se você tá morrendo, todo mundo passa a te amar. É verdade. Mandou um abraço aqui, o Jefferson Weiber de Chapecó. Diz que todo mundo em Chapecó. Todo mundo tá ouvindo, bebe. Todo mundo tá ouvindo, bebe. Todo mundo tá ouvindo, bebe. É clacla, é clacla, é clacla. Foi mais animado. Classificados do Pretinho. Vendo casa em Imbé. Três dormitórios, dois banheiros, sala, cozinha, área de serviço, garagem, churrasqueira, semi-imobiliada, é de alvenaria, casa no Imbé, com ótima localização a poucas quadras da principal avenida de Imbé. É o que eu defendo no litoral norte do Rio Grande do Sul. Uma casa pra ser bem localizada na praia, ela tem que ser perto do quê? Da avenida principal, cara. Não pode ser na beira da praia. Não pode? Não, cara, porque aí tu não tá livre do nordestão que castiga a tua casa com areia e maresia o ano inteiro. E das dunas que avançam. Das dunas que avançam pra tua casa, do mar que pode avançar pra tua casa e dos caras que abrem o porta-malas do carro pra ouvir som, cara. Ah, tem isso também. Mas na principal é a melhor localização. Não, no principal não. No principal tem comércio, enfim, tudo mais. Pessoal ouvindo jazz e tal. De Barbada, o cara tá vendendo a casa aqui em Imbé. É a Rochelle Torres, de Porto Alegre. 130 mil reais. Aceita propostas e a casa está apta para financiamento. Envia fotos pelo e-mail casa.imbé@gmail.com. Vamos lá, então. Tá bem? Tá. Olá, bom. Bebê, selecionamos pessoas de todos os tipos físicos para aí, trabalho Marcos. De modelo vivo em Pelotas. Pô, que bom é vivo, hein, cara? Antes que Potter, Porã ou Pianjas falem alguma coisa, não envolve sexo ou qualquer tipo de sacanagem. Ah, então a gente não vai. Veja bem quem ela citou. Potter, Pianjas e Porã. Os três pesos. Ela ouve o programa. É o escrotinho. Ela ouve o programa. É o PPP. Cara. Nem precisam ser modelos profissionais, apenas pessoas que consigam ficar paradas por um certo tempo. Porã não consegue. A gente não consegue. Porã não pode. A pintura do Porã ia ser toda trêmula. Para servirem como modelo em trabalhos de pintura, desenho, escultura e fotografia. O cachê é bem melhor do que o nosso de trabalho aqui do Pretinho. R$50 por dia mais alimentação. Na verdade, 50 é o nosso objetivo. Eu 50 é o nosso objetivo. Eu gostaria de saber o tipo de alimentação que pode me interessar. É sanduíche. É, geralmente um sanduíche, tá, um suquinho na hora. Ah, suquinho na hora já. Precisamos de homens e mulheres de todos os tipos físicos, desde Mr. P a Porã, e que morem ou estejam em Pelotas. Interessados, enviar e-mail com foto de rosto e corpo para Porã. Eu sabia, cara! Não é esse mesmo. Escreve a palavra oitogaleria. oitogaleria@gmail.com. Tem um amigo meu que ganhou muita grana com o Vasco Prado, cara. Ele era modelo vivo do Vasco Prado. É mesmo, cara? Ele ia lá e ficava. Paradão. Paradão pra ele pintar e esculpir. Aluno de segundo grau. Claro, aluno de segundo grau. É novo, né, Maurício? Madureza. Tá certo. Eu conheço também, tem um camarada de infância que ganhou muito dinheiro com o senhor também, cara. Cara, do jeito que a coisa tá indo, se alguma mulher quiser posar pra eu pintar também, Eu me lembrei de uma família muito tradicional de Alegrete. Dá uma pintada nela, Pi. A família muito tradicional de Alegrete, a família Beleza, é um sobrenome. Beleza, lá de Alegrete. Aí disse que uma vez tava um brigadiano novo, tinha assumido lá Alegrete, deu uma pauleira no centro, ele pegou o filho do Beleza, o Mário, né? Chegou e se agarrou pelo pescoço e o cara disse: para, que eu sou filho do Mário Beleza! É o cara que não interessa, teu pai é feio, bonito, eu vou ter que cagar pau. Vamos pro show do intervalo. Vamos faturar! Almir, mas agora, olha a hora, Almir. 20 pras duas. Olha, eu tô aproveitando meu espaço. Não tenho culpa se vocês se enrolaram. Certo? Então vamos aqui com desclassificados do Almir. Manda aí, Almir. Tá bonita a tua camisa, hein, Fete? Obrigado, querido. Nota 10. Sempre muito estiloso. Obrigado, querido. Faça valeu. Como Fete se vista bem. Obrigado, querido. Porque isso abre portas no mercado de trabalho. Grande abraço. Vai direto aí no texto, por favor. Então tá aqui com uma oportunidade daquelas que é filha única de mãe casada, sabe? Aquela que é assim que não tem como, não tem outra. É mandada aqui pelo nosso querido ouvinte Diogo. Diego. É. Márcio. Os irmãos aqui jogavam no Inter. Não, é um Fiat 147 completaço. Olha! Ótimo carro, completo, tem vidro. Não é elétrico? Elétrico, pô. Tem teto, não é solar. Tem ar, mas é, o ar que entra de fora no carro. Tem cinto, mas não prende. Tem pneu, mas tá careca. Tem macaco, mas tá morto ali no porta-mala. Tem motor, mas tem que tirar do banco de trás. Carro a gás de cozinha. Contato no ferrovelhodomeira@gmail.com.br. É show do intervalo, voltamos em seguida. Muito obrigado pela sua audiência em outros estados do Brasil. Você que nos ouve pela internet, já voltamos. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Cara, olha só, eu queria só chamar a atenção de vocês para o relógio. Chama. 48 minutos, ou seja, nós temos mais 12 minutos de programa. É a culpa do Almir. Sendo que dos quais 3 ou 4 já são reservados lá pro cabelo no espaguete no último minuto. Então acaba entendeu? Agora já. Como abraço, acaba então. Agora, cara? A gente tem que fazer mais rápido isso tudo. Ou então aumenta o programa. O Almir, cara, fica meia hora vendendo aquele troço ali, cara. Sempre história do lado mais fraco. Você, amigo ouvinte, me conhece. Você sabe que eu não sou o culpado. Você sabe meu nome. Você pode confiar. Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Lojas Colombo, você pode, você merece. Estão com o Pretinho Básico. Vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Doutor Alceu, o senhor sabe que como toda segunda e quinta-feira, eu venho aqui e lhe pergunto as quatro primeiras posições e as quatro últimas posições do Campeonato Brasileiro. Mas é boas três primeiro agora, doutor Peter. Como? Hoje é as seis primeiras, porque tem dois times no G4 que já estão na Libertadores ano que vem. Mas vai demorar muito, então mostrou no placar hoje, doutor Pé. Estamos atrasados. Na Série A, o Avaí empatou, o Grêmio empatou e o Inter ganhou, doutor Pé. Verdade, doutor Alceu. Na Série B, o Figueirense é o líder. Boa, Figueira! E na Série C, como é que tá, doutor Alceu? Na Série C, deu confusão, né, doutor Pé? A Chapecoense ganhou do Criciúma. E o Juventude empatou com o Caxias, doutor. Não, não é o Juventude empatou com o Caxias. O Caxias empatou com o Juventude. Tava dois com um gol no 50º minuto do segundo tempo, cara. Gol do Palácios. Impressionante. Palácios. Palavras do técnico do Juventude. Se tivesse fôlego, estaríamos jogando até agora pelo juiz. Se o Caxias não tivesse empatado, a gente estaria até agora jogando. Ah, boa, exato. Eu não quis ser tão contundente. Você classificaria o Chapecoense e o Caxias? Na Série B. Eu acho que foi mais dolorido esse empate aí, por isso também, né? Além do Juventude estar mal, precisar desse resultado, o Caxias empata e é bom pro Caxias. E agora o Juventude tem que torcer pro Caxias bater os adversários do Juventude, pro Juventude poder se salvar. Exatamente. Era isso, doutor Alceu. Tá bem, doutor Alceu. Muito obrigado pelas informações, doutor Alceu. Vamos ver aí, meu compadre. O Grêmio empatou. O Grêmio empatou 1-1. Aliás, torcedor gremista, no jogo de quarta-feira vai ter promoção no Estádio Olímpico. O cara compra um ingresso e recebe dois. Pra encher o estádio, pra levar. Demorou, pra fazer isso. Pra levar gente pra dentro do estádio, né, cara? Só a torcida pode reverter essa situação. Pra empurrar o time, exatamente. Além disso, você pode entrar no YouTube e botar o seu vídeo, né, de protesto. Gremistas e colorados, a gente tá compilando no blog do Pretinho alguns protestos, né? Tem o gremista reclamando e tem um colorado lá reclamando da situação do seu time, né? Faça isso no YouTube e veja no Pretinho Básico. Fala, Pi. Demais. Sabe que ontem eu assisti o desabafo do torcedor gremista, aquele que eu não tinha olhado ainda, ele começa mal. O clássico, começa, né? O clássico. Aquele é o clássico. Primeiro aquele. Ele começa mal, até um minuto ali, tu fica com vergonha de ser gremista, cara, pelo desabafo dele. Mas depois de dois minutos, cara, o cara é bom, cara. Ele vem bem no desabafo, cara. Parabéns ao garoto. Eles são colorados! É, enfim. Não, tu tá falando dele, tá falando do gremista. Sim, que sim, fala sim. Assim, por quê? Ele, porque eu não falo com o jogador do Grêmio. Ah, pois mas não. Mas ele vai muito bem no desabafo dele e realmente expõe de forma muito coerente o sentimento de todos os gremistas. Parabéns, e o torcedor colorado, por sua vez, o Leonardo também expressa ali, externa bastante bem o sentimento do torcedor colorado. É a gangorra do futebol gaúcho, sim, eu não é assim olhei que porque é. Eu já imaginei claro, que era uma baita sacada. Claro. Vai daí, meu compadre Neto Fagundes. Recém-chegados a São Paulo, dois nordestinos passeiam pelo centro quando vem a polícia dando o maior cacete num cara. Ó, oh, gente. Curiosos, eles pararam uma pessoa que passava e perguntaram. Ai, ai! Alma da peste, quem que tão batendo nesse pobre coitado? Ai, ai, ai! Ai, ai! Tava cheirando farinha. Apavorado, um deles virou pro outro e comentou: tá vendo, compadre? Se eles faziam isso com os coitados, cheiro farinha, imagina nós que comemos farinha. Ai, cara, uma notícia importante. Olha que pesquisadores na Grã-Bretanha identificaram os 8 sintomas mais comuns em pessoas que são diagnosticadas com câncer. Isso aqui é muito importante, olha só. Sangue na urina, anemia, sangramento anal. Isso acontece muito. Sangramento ao tossir, nódulo no seio, dificuldade para engolir, sangramento pós-menopausa e nódulo na próstata. Sure. Segundo os cientistas, pessoas com estes sintomas têm probabilidade maior do que 1 em 20 de ter algum tipo de câncer. Quanto mais cedo os pacientes identificarem esta doença maldita, maiores são as chances de um tratamento bem sucedido. Muito então bom. Fica aqui, né, pra você olha, ficar é antenado. É a ciência auxiliando as exatamente. Pessoas. Se o cara faz xixi com sangue, alguma coisa tá errada. Tá errado. Vamos procurar. Boa, exatamente. É sangue no tossir. Sangramento anal. Sangue nas fezes. É. Exato. Nódulo no seio, né, vai estar apalpando. Nódulo na próstata. Tem que investigar, né, porque... Qual é o outro ali que tem? É sangramento pós-menopausa isso. E dificuldade pra engolir. Tá, e isso, esses caras que têm isso, tem quanto por cento a mais chance? É mais do que 1 para 20. 1 para 20. Isso, 1 para 20 é... Não entendo muito bem isso aí. Não, e 5%? Mas tem mais chance. E o principal é que isso aí já é um aviso no início, né? É, isso aí. Ou seja, essa é a vantagem. Qualquer coisa anormal, tu tem que verificar, tem que, né? Porque não é normal tu urinar sangue, né? Mas é que esses sintomas são os mais definitivos. Mais fáceis de perceber isso. Também. Se tu tem um sintoma, é muito provável que tu possa ter... Mas 95% não é assim que você descobre o câncer. Não. Né? Não, 95% você descobre, sei lá, com alguns mais exames, tarde, sangue. Cara. E às vezes tarde demais, entendeu? Pro tratamento. É uma pena, né, cara? Uma pena. Que doença. Porque são células, né, elas se mexem muito, elas se regeneram muito rapidamente. Então, dependendo da região, se tu pega no início, tu ataca direto aquilo ali, naquela região localizada, né? E aí, se ele já tá num estágio mais avançado, ele pode estar em outros órgãos do corpo. Certo. Antes da operação, o paciente muito nervoso faz uma bateria de exames e de perguntas pro médico, né? Doutor, depois da cirurgia eu vou poder desenhar? Claro que sim. Em poucos dias o senhor estará trabalhando normalmente. Então o paciente abraça o médico e começa a beijá-lo. Que isso? Que isso, rapaz? O senhor é mesmo um anjo. Vai me ensinar a desenhar e ainda por cima me arranjar um emprego. E aí, Mr. P? Oi? Mr. Pilha? Vamos lá. Cristiano Manuel, do que mandou foi Edmar Silveira de Rio Grande. Lá estava ele ao lado de Joaquim combinando, então... Como iriam se encontrar para tomar uma cerveja em um bar? E neste momento, então, pelo telefone estavam se conversando. Como é o nome do bar? Eu quero saber. Eu não sei onde fica, meu caro Joaquim. E Joaquim então explicou. Olha, eu estou aqui no bar neste momento, na Rua da Porta Baixa. Não tem erro, é só perguntar, afinal de contas, quem tem boca vai a Roma, não é, meu caro Cristiano Manuel? Ah, estou aqui a te esperar. Cristiano Manuel disse, tá bom, então estou a sair de casa agora, indo ao teu encontro para que possamos tomar uma cerveja, ficarmos conversando, proseando durante muito tempo. Assim o tempo foi passando, nada Cristiano Manuel aparecer. Foi então que Joaquim decidiu tocar mais uma vez o telefone para ele. Ao ligar, Cristiano Manuel atendeu dizendo... Edu! Mas onde tu estás, meu caro? Ora, eu estou até agora confuso, não acabo encontrando este bar, mas por não te disse... Que era só sair perguntando, afinal de contas, quem tem boca vai a Roma. E Cristiano Manalto respondeu: e tu achas que eu estou aonde, seu estúpido? Boa, Cristiano Manoel! Neste sábado tem balada do Pretinho. Ah, para, mano! Em Santa Maria! Alô, Santa Maria, da Boca do Monte! É aniversário da Atlântida Santa Maria. E estaremos na inesquecível Casa Noturna Balari neste sábado em Santa Maria. Demais, demais. Demais, hein, mano? Vai ser demais. Ô, Porazinho, aí tem alguma aí? Tem uma curtinha aqui, uma velha. Manda, velha! Piada velha do Porão! Automóveis Mazda, você pensa que não dá, mas dá. Em Jerusalém, certo dia, um homem e sua mulher foram tirar férias lá na Terra Santa. Mas aí o cara decidiu levar a sogra junto. Ah, vou levar essa véia aí junto comigo. Chegando lá, passados 2 dias, deu um derrame na véia. Ela acabou morrendo e o homem falou, o coveiro lá, ó... Pra enterrar ela vai custar R$1.000. Se o senhor quiser levar pro Brasil, o enterro custa 5.000, hein? Não, vou levar pro Brasil. E o coveiro, ah, mas por que não? Que aqui nessa terra já ressuscitou um, né, cara? O nosso querido Maurício Amaral falou em Mazda, e aí eu me lembrei que nesse final de semana teve o feirão da Maxim Peugeot no Iguatemi, cara. Sabe quantos carros os caras venderam na Maxim Peugeot? 200! Mais! Cara, mais de 200. Sim, meia hora a gente vendeu 12. Eu não sei ao certo, cara, mas assim, ó, bateram recorde de meses, assim, de muita venda, entendeu? Então os caras da Maxim estão muito felizes e satisfeitos aqui com a parceria com o Pretinho Básico, legal, e nós também, hein, muito felizes e satisfeitos com a parceria com a Maxim Peugeot. E só quantos... vejo o Peugeot da Maxim na rua, maluco. E quantos ágiles incendiando vocês viram, hein, galera, no fim de semana? É isso, mano. Fala aí, Mr. P. Só pra mandar um abraço, além de mandar um abraço pra turma toda de Flores da Cunha, que estiveram no Astro ontem, Potter. Ontem, né? Madrugada de ontem já. É isso aí. No Astro. Um abraço a todos de Flores da Cunha, portanto, a Escola São Rafael. E também a turma da Pousada Girassol em Pelotas deixaram bilhetinho no para-brisa do meu carro ontem à tarde. Júnior, Melissa, Renato, Claudiane, Siqueira, Rúbia, Viviane, Cristiano, Gabriela e Paulo, Cibele e Vitor, que moram em Canoas. Mandem um pode ficar tranquilo também do Almir para todos nós. Abraço para galera. Um abraço pro Adroaldo, lá de Carazinho, motoqueiro. Tem um grupo, encontro do motogrupo Papachão, vai acontecer em novembro, 5 a 7 de novembro. Os caras fazendo um trabalho de caridade muito legal, levando rango e brinquedo e agasalho pra rapaziada lá de Carazinho. Gente que tem pais que acabou, sei lá, perdendo os pais por causa de droga, de crack, que tá no interior do estado todo e, enfim, no Brasil todo. Esses caras estão fazendo um trabalho muito legal lá, o grupo Motogrupo Papachão, e vai ter esse encontro em Carazinho, no Parque Municipal da Acapezu. Dia 5 e 6 e 7 de novembro. Um abraço pro Adroaldo. Tá bem, querido. Era isso, então. Valeu, um grande abraço pra rapaziada que foi a Novo Hamburgo na Velfarre Bistrô. Noite de sábado, reunião dançante. Tava muito demais, legal, né, cara? Baita casa, baita festa. Vamos ouvir então o trote do Geiso. Mais um trote do Geiso aqui no Cabelo no Espaguete do Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos logo mais às 18 horas. E depois do show do intervalo, tem o Barracão na tarde da Atlântida. É nóis! Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer fazer um teste no Esporte Clube São José de Porto Alegre. São José, boa tarde. Boa tarde, que é o Geiso falado. Como? Que é o Geiso. Fala. Eu gostaria de saber, tipo, de me inscrever, tá lá, pra jogar futebol, meu. Tu queria escrever? Fazer teste, tá lá. Oi? Você queria fazer teste, meu, no Zequinha, meu. Que ano tu nasceu, cara? Eu tô com 17 agora, tá lá. 17 é 93? Isso, meu. 93? Aí assim, cara, teste foi feito domingo agora, tá? Ah! Teve teste ontem. Fala, meu. Não, eu tô preocupado. Ô, meu, que eu já fiz teste, tá lá, no Grêmio e no Inter, meu. Aham. Só que, meu, tá lá, meu, eu não passei, tá lá. Mas, meu, eu confio no meu futebol, meu. Ah, meu, por hora tu me deixou triste, meu. Ô, meu, daí é assim, cara, tu vai ter que esperar agora o mês que vem, né, meu? Mês que vem, meu. Deve ter outra peneira agora o mês que vem. Ah, mas ao menos tem, né, meu, tá lá. Meu, eu fui recusado, tá lá. Meu, eu disse que eu tinha 15, tá lá. Uhum. Eu tô com 17, na real, meu. Tipo, a dona Rose, tá lá, a minha mãe, meu. Adulterei, tipo, a parada, tá lá. Oi? Tipo, meu, que eu tenho que falar meio baixo, tá lá. Tipo, o adulto teria os documentos instalados. Eu, no documento eu tô com 15, eu tô com 17 instalado. Tá bom. Não dá nada, meu? Dá, né, cara? Tá louco? Mas, meu, tipo, isso aí é outro lado. Tipo, vocês não tem nada a ver, meu. Só gostaria de, tipo, entrar, tá lado. Tu acha que tem problema, meu? Claro que tem, né, cara? Não tem como, né, meu? Paulo foi, meu. Tenho certeza, meu. Ô, meu, que eu moro, tá lá, na Sertória, que tá lá, aqui do lado, meu. Aham. Uhum. Tipo, meu, acho que, bah, tipo, Grêmio indo, tá lá, grande, tá. Mas, meu, Zequinha tá lá, Zequinha é um Zequinha, né, meu, tá lá. Não tem, né, cara? Aqui tem que ser tudo certinho também, né? Não dá mesmo, meu. Não, daí só espera mês que vem, daí que vai ter, deve ter outra avaliação, aí tu vê no jornal aí. Ah, então, tipo, daí eu, tá, eu vou treinar então, né, meu, durante esse tempo, tá lá. Jogo de meia, tá lá. Aham. Uhum. Mas eu levo a outra também, duas meias, tá lá, eu uso. Você tá de brincadeira comigo, né? Não posso me inscrever agora, meu. Não tem como. Como é que funciona então, meu? Oi? Como é que funciona, tá lá? Vai ter que esperar só o próximo peneirão, cara, pra se inscrever. Aí tu dá uma olhada no jornal aí. Mas, otário, não, meu, vou esperar realizar meu sonho, tá lá. Não, beleza. Mas, então. Acho que todos os sonhos, tá lá. Tá, não, vamos passar aqui o coordenador, ver se ele pode resolver teu problema, então. Beleza, meu. Valeu, salado. Ô, meu. Alô. Não, só gostaria de dizer que todo o pessoal aqui da Rádio Atlântida, do Pretinho Básico, torce pro Zequinha, salado. Ah, valeu, então. É nóis, salado. Beleza, então. Quem tá falando é o Geis, salado. Tá, beleza, então, gente. Então tá, meu. É só dizer que, tipo, nós estamos junto com o Zequinha, salado. É nóis, então. Valeu, cara. Pode crer, então. Até mais, meu. Ô, oh, pode crer, então. Até mais, meu. Pode crer, então. Falou, então. Pode crer, então. Beleza, então. Pode crer, então. Belezinha. Ah, pode crer.